Jesus dormia, com os anjos perto para o guardar. Ao amado, imaculado e louvado, vamos cantar. Os pastores a ouvir vieram ver, e os anjos os guiaram a Belém. Nesse lugar a olhar viram brilhar graça e amor.